tarde. Eu sou a Kelly, como já foi apresentado para vocês, Kelly Apuque Cunha Fonseca. Eu sou atualmente doutoranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e cá estou, como dizem vocês, aqui estou, como doutoranda sanduíche, né, pela CAPES, que é uma agência de fomento e pesquisa. E eu estou na Universidade Lusófona do Porto e fui convidada a estar com vocês. Estou achando uma oportunidade incrível da gente trocar também entre as universidades, não é? Essa possibilidade. E o meu tema de pesquisa é esse que vocês estão vendo: o serviço social em estabelecimentos prisionais. Aqui vocês chamam de estabelecimentos prisionais. No Brasil nós chamamos mesmo de presídios, cadeias, prisões. Mas aqui o instituto que cuida das prisões aqui em Portugal chama de estabelecimentos prisionais. Por isso eu trouxe esse tema. Esse é o meu tema de pesquisa e é também o local que eu trabalho, é o meu local de intervenção no Brasil. Eu estou, inclusive, afastada para estar aqui pesquisando, não é? Mas lá eu sou assistente social, trabalhei 5 anos dentro de uma unidade prisional, de um estabelecimento prisional, atendendo as pessoas presas, orientando, acompanhando, fazendo um trabalho de intervenção direta, e foi dali que surgiu a necessidade, não é, de eu fazer uma pesquisa não relacionada aos usuários antes de chegar aos utentes, mas de entender como é o trabalho do assistente social. Para que serve o serviço social num estabelecimento prisional? A gente já conversa sobre o que faz assistente social na saúde, na assistência, em tantas áreas, mas e num presídio, não é? Quais são as demandas, o que se tem e o que se faz e que universo é esse? Então tem sido esse o meu objeto de trabalho e é sobre isso que nós vamos conversar agora no período da tarde. Para a gente falar sobre prisão e sobre isso, a gente precisa entender do que nós estamos falando. Quantas pessoas presas, quem são, quantos presídios, do que nós estamos falando, não é? Nós nunca conseguimos falar de algo sem conhecer. Então vamos conhecer um pouco da realidade. Dados aproximativos. Por que aproximativos ou aproximados? Porque muda toda hora. Não são dados prontos. São dados que mudam. O que, que foi? Tem gente querendo entrar? A luz. Oi? A luz. Só hoje nós temos no mundo esse número de pessoas presas. 7 bilhões e 200 milhões de pessoas presas no mundo. São muitas pessoas já presas, não é? Só na América, no mapa, olhando, só nessa região da América, né, nós temos mais de 3 milhões, porque só nos Estados Unidos já ultrapassou 2 milhões de pessoas presas. Só o Brasil já ultrapassou 700 mil pessoas presas, não é? Então aquela região nossa é uma região que tem muitas pessoas presas. Aqui na Europa também a gente tem um número expressivo de prisão, de pessoas presas, e totaliza no mundo 7,2 bilhões de pessoas. O mundo, desculpa. Eu troquei ali. Não, tá certo. Tá certo. Eu tô falando de 10 milhões de pessoas presas e 7 bilhões de pessoas no mundo. E a população, no ranking, o lugar que mais encarcera é os Estados Unidos, depois é a China, que é um lugar que é muito populoso, e a Rússia, que também é um lugar muito grande, muito populoso, e um lugar que tem uma característica peculiar. Logo depois vem o Brasil. Então o Brasil, ele é hoje, na América Latina, o país que mais encarcera, ele é o quarto país que mais prende no mundo, é o país que eu venho fazendo a minha pesquisa, não é? Lembrando que esses dados mudam, como eu falei, mas esse ranking, ele equilibra, é sempre esses países, os Estados Unidos sempre é o país e está em primeiro lugar, é uma política e a gente vai conversar sobre isso. No Brasil, eu já disse que são 700 mil pessoas presas, mais que isso, e para atender a essa demanda toda, hoje o Brasil conta com 1.248 presídios. Não é suficiente, nós sabemos, vocês veem nas notícias midiáticas que são lotados esses presídios, não é? Eles não são suficientes para atender essa população presa. E aí a gente fala em Portugal, não é? Portugal é um país tão menor em relação ao Brasil no mapa, Portugal é assim. Mas Portugal está com um grande número de pessoas presas também, em comparação ao tamanho de Portugal. E com um número de presídios muito grande também, 49 presídios. É um número considerável, 49 presídios para o tamanho de Portugal. É um número considerável. Quando a gente faz uma conta e divide o número da população por cada 100 mil habitantes, a gente tem 104 pessoas em Portugal presas a cada 100 mil habitantes. 104? 104. E no Brasil a gente tem 274. No Brasil nós temos 274 pessoas presas a cada 100 mil habitantes. Então, para a gente ter uma noção do encarceramento, é óbvio. É, nos Estados Unidos é para 600, 700 pessoas, não é? A Noruega fechou suas prisões. A Noruega não tem mais prisões. Acabou. Não tem. Ela investiu mais em educação e a gente tem aí essa... Vai hoje. E aí São Paulo, que é o estado que eu trabalho, mais especificamente, ele tem... Só em São Paulo, mais que 220 mil presos. Vocês em Portugal inteiro, que é o país que já tem muito preso, para Portugal tem 14 mil. Só em São Paulo, que é um estado, eu tenho 220 mil presos. Mas a população de São Paulo... Não, é. A população de São Paulo é 12 milhões de pessoas. 12 milhões, então um pouco suplente. De São Paulo, do estado. O país de vocês tem quase 11 milhões, não é? E os presídios, nós temos 165 presídios. Eu trabalho hoje em 165 presídios. Por que, que eu estou trazendo essas informações? Trabalho porque eu não estou dentro... Hoje eu não estou dentro de um. Hoje eu estou no cargo de referência. Ah, então eu vou para onde precisa. Certo. Então eu vou em todos. Em substituição. Isso. Não, na verdade eu sou a diretora. Sim. Eu sou a responsável. Então eu auxilio o trabalho dos assistentes sociais. Sim. Então eu organizo todo o trabalho dos assistentes sociais. Então eu vou para dentro de todos os presídios. Não é? Por que, que eu estou trazendo esses dados? Porque se eu quero pesquisar o trabalho do assistente social, o que ele faz, qual é o seu objetivo, o seu processo, eu preciso entender qual é o universo, quantos presídios, quantas pessoas presas, não é? E para além disso, eu preciso entender quem são as pessoas presas. Qual é o perfil? Vocês ouvem falar do Brasil, não ouvem? O que mais chama atenção no Brasil para vocês? Ele que já é brasileiro, não vale. Você é brasileiro? Não vale, não vale. Mas quem é de fora? O que mais chama atenção, assim, quando falam do Brasil? Na questão política e econômica? Corrupção. Corrupção e criminalidade. São as duas coisas que mais chamam atenção no Brasil. São a criminalidade e a corrupção. Vocês acham que quem é o corrupto é o que é o criminalizado? Serão essas pessoas que estão lotando os nossos presídios? Quem será que está preso? Os jovens estão presos, os negros estão presos. Isso não é a Kelly que está falando, são os resultados de pesquisas. Os pobres são as pessoas que não têm o dinheiro para pagar os seus advogados para os defender, ou as pessoas que são acusadas e não têm como se defender daquela acusação que ela recebeu, ou ela pode até ser culpada, como o outro também é, mas ela não consegue o livramento na justiça, o jeitinho que os outros conseguem, ela é condenada e tem que pagar por aquilo. Pessoas que não acessaram a escola, a educação, a saúde, ou seja, já não tiveram o seu estado previdência na sua vida, essas são as pessoas que hoje estão ocupando a prisão. A maioria são homens, mas o número de mulheres tem aumentado muito, isso é uma expressão. Eu preciso, enquanto assistente social, fazer essa leitura. Por que que era contido e agora, de repente, o número de mulheres está... E aí eu vou lá... E aí o trabalho do assistente social, a gente vai conversar sobre isso. Se não for o assistente social para ouvir este utente e ela contar a história, que na verdade ela está presa porque ela segurou a droga para o marido, eu não vou entender. Eu tenho que estar nesse processamento. Se eu for um assistente social que estou aqui, e ela apenas quer uma ligação para a família, e eu vou apenas fazer a ligação da família e falar, já fiz a ligação para a família, um atendimento para o meu relatório. Eu cumpri aquilo que eu deveria cumprir, não cumpri para a instituição? Você tinha que fazer um atendimento para a família. A assistente social foi contratada para isso. Mas a minha diferença no olhar daquela pessoa, daquela utente, que é usuário de serviço social no Brasil, que vocês chamam de utente, daquela presa, daquele preso, e ela me conta. E aí ela só pediu uma ligação para a família. Mas eu, por isso o meu estudo é, aonde o assistente social está inserido na instituição que ele trabalha, qual é a direção que ele tem para o trabalho dele, a direção social que ele tem para o trabalho dele, é cumprir com o que a instituição determina, ou ele vai para além do que é posto e ele busca novas objetivações no trabalho. Como? Você quer ligação para a sua família, é para o seu marido, e como foi? As relações, como é que você esteve aqui, como é a sua vida antes, para além da prisão. Eu não preciso saber da prisão, eu posso saber da vida dela além da prisão. Porque a vida para além da prisão vai me trazer a prisão. E eu preciso saber fazer essa interpretação. E o assistente social tem que estar preparado para isso, formado para isso, tecnicamente, para saber ouvir e saber fazer aquela leitura. Ah, professora aqui. Desculpa. Uhum. Tudo bem? Tá. E este profissional vai então conseguir fazer uma intervenção na vida dessa pessoa presa de uma maneira muito mais efetiva do que uma simples ligação. Aquela ligação telefônica, ela vai se estender a muitas outras relações sociais. E dali ela vai tirar histórias de vida e possibilidades. E ela vai pegar essa outra história, ela vai poder montar um grupo com essas mulheres, por exemplo, e ela vai ver que existe um grupo de mulheres que foram presas porque estavam escondendo droga para o marido. E o que é esconder droga para o marido? Existe uma questão de machismo, existe uma questão de opressão, existe uma questão de sobrevivência, existe uma questão que na comunidade é necessária, porque a polícia vai direto no cara, mas agora ele já sabe que a mulher também guarda droga. Então, assim, a gente precisa entender a vida social que essas pessoas vivem. Porque se eu não entendo de onde vem a expressão dessa questão social, eu não tenho como estar lá na cadeia. Deixa eu ver se eu estou sendo claro. Eu estou dentro do presídio atendendo. Mas se eu não entendo de onde veio aquela demanda que está comigo, eu vou apenas repassar a demanda, a ligação que ela quis. Ela quis uma ligação, eu fiz a ligação, cumpri o relatório e entreguei para o meu chefe. Acabou. Se eu não me preocupar em ir para além do que ela está me trazendo, naquela demanda e for, e construir, como a Maria Yamamoto nos ensina, não é? Construir novos projetos, novas possibilidades e com a instituição. Se eu precisar fazer um projeto maior, eu vou ter que negociar com a instituição e mostrar, olha, durante os meus atendimentos eu recebi essas demandas e eu preciso de espaço, eu preciso de uma sala decente para atender. E são essas as disputas que vão aparecendo no nosso fazer profissional. Mas para isso eu preciso fazer isso aqui, ó, saber quem são essas pessoas. E não achar que eles são, achar que eles podem ser os ricos também vão presos, né? Começar a achar as coisas. Eu preciso fazer isso aqui, não é? Por que eles são presos? Ah, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas vão presas porque elas roubam, porque elas furtam. Então eu tô aqui, vou no banheiro, quando eu volto meu celular não tá aqui. Esse é um crime muito comum. Ou aquele de tomar. Dá licença, eu tô roubando seu celular, né? O celular hoje é uma coisa muito, no Brasil, sim, muito fácil de ser levado. E outras coisinhas, carro, você chega lá, o carro não tá. Isso é o que mais leva as pessoas presas no Brasil, 40% é o que leva. Só que quando você liga a televisão, não é isso que aparece. Pega-se um caso, uma situação, de um homem que estrangulou a mulher, ou da mulher que picotou o homem, colocou na mala, e esse vira o caso da semana. Então existe uma necessidade da mídia em não colaborar com o nosso trabalho, obviamente, porque é o trabalho, né, o capitalismo ele precisa disso, que é muito grande. E aí diz que os criminosos, os bandidos, não são esses corruptos que vocês disseram para mim, que a referência que vocês têm do Brasil é a criminalidade e a corrupção. E aí eu pergunto, mas os corruptos são os criminosos? Aí a gente fala, e agora? Porque a gente tem o quê? Criminalidade são os trombadinhos, a criminalidade são aquelas pessoas que vêm, ou é aquele bandido que assalta o banco. A gente tem esse desenho, que aí eu acho que o professor, naquele artigo, ele escreve muito bem, que é aquela coisa que já foi ensinada desde criança pra gente. A gente vê no filme, é a polícia correndo atrás do bandido, isso já tá na nossa cultura, e a gente reproduz isso. E quando a gente liga a televisão e vê a mulher picotando o marido, é bárbaro, ou o homem jogando a criança da janela. Esses crimes bárbaros, eles tocam a gente e a gente não vai entender quais são as relações sociais que aquela família está vivendo, classe média, qualquer classe que for aquela família. Então, na prisão, quando nós recebemos esse tipo de demanda, nós precisamos estar atentos. De onde é? Eu preciso saber de onde é que está vindo isso. Se é reincidente, se não é, o que é reincidente? Cometeu de novo o mesmo crime ou não? Ele está no mesmo meio. Aquela pessoa, por exemplo, no Brasil a gente tem muita favela, não é? As pessoas foram negadas a vida toda de acesso à educação, saúde, todos os seus benefícios que o Estado Previdência deveria funcionar, enquanto Estado. Foi negado. Aí quando ele comete um delito, ele vai preso. Chega na prisão, espera-se que tenha uma... né? Tudo que se espera da prisão é que ele vai ser reabilitado, ele vai ser readaptado, ele vai ser melhorado, porque a prisão... O que, que é a visão da prisão, não é? A gente também vai falar sobre isso. A prisão, ela vai fazer aquilo que a escola não fez, aquilo que a visão... Mas não é. Essa é a ideologia, mas a prisão vai prender. A prisão, ela vai tirar a sua liberdade. E ela não faz... O Foucault fala uma coisa que é muito interessante. Não vai fazer nada enquanto você estiver aqui, porque ela só está aqui para te prender. Então, ela não vai te ensinar a fazer nada. Você não vai sair daqui profissionalizado. Você não vai sair daqui com uma educação. Você pode fazer um curso, como a professora me disse, que teve um aluno que fez serviço social, estando preso. Você acha um, você acha outro. Mas isso não é a realidade dos 14 mil presos de Portugal e nem dos 220 mil presos do Brasil. Essa não é a realidade. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque quando nós chegamos nesse nível de interpretação das coisas, nós olhamos e pensamos. Um traficante no Brasil, com um pouquinho de droga, ele vai preso e pega crime hediondo. Ou seja, o crime hediondo é o crime contra a vida. Atenta contra a vida é um crime horroroso. E nós temos um político no Brasil muito famoso que foi pego com um helicóptero, com muita cocaína, e até hoje nunca foi feito nada contra ele. Por isso eu pergunto, dentro daquela população carcerária que eu trouxe, se também não há desigualdade social quando a gente fala de encarceramento em massa. Quem é o encarcerado? É esse perfil. Eu estou trazendo para vocês um perfil numa perspectiva de análise socioeconômica, crítica, tá bom? E aí a gente tem o tráfico de drogas que no Brasil cresceu muito. E no mundo também cresceu, aqui em Portugal particularmente. Existe um dado de que vocês têm, isso é um artigo da Europa, de uma revista da Europa, e fala de Portugal como exemplo, que Portugal tem uma política de reabilitação de drogas que é referência para Portugal, para a Europa toda, que é muito positiva e que funciona muito bem quando o utente é encontrado usando a droga, que ele tem todo um enquadramento, um acompanhamento, centros de saúde, então, ok. Mas como nós conversávamos ontem também com o sociólogo, isso não muda o número de pessoas que traficam droga. Isso não interfere. Ou seja, o fato dele ser tratado não impede que seja usuário. Eu posso tomar os meus psicotrópicos e dormir, mas eu sou uma usuária de remédios porque eu sou uma dependente química. Isso não impacta no tráfico, é isso que eu estou querendo dizer. E o que prende? O tráfico. E quem vão presos? Não são os traficantes, são os laranjinhas, são as pessoas que... Né? Então isso está lotando as nossas prisões. Hoje nós temos, então, como eu disse aqui, 10 milhões de pessoas presas no... É isso mesmo? É, não é? É. 10 milhões e 200 mil... 10 milhões e 200 mil pessoas... É da população portuguesa. Portugal inteira presa no mundo. Pensemos o país de vocês todos presos por aí no mundo. Não é? Só que isso é uma coisa, gente, que vai assim. Eu não estou falando que só essas pessoas foram presas. Eu estou falando para vocês que esse é um número que muda. Então ele foi preso, conta um, conta dois e tal. Só que ele já foi preso e leva com ele a marca da prisão. Ele leva, tá bom? Vamos lá. Mas e o que é prisão, Kelly? Porque a gente precisa discutir o que é prisão. Porque, olha, eu conversei com a Rosa ontem a tarde inteira sobre isso. E já falei com os alunos do serviço social também. Se você for numa perspectiva teórica, a prisão pode ser muita coisa. Você pode ficar em casa presa, você tranca a casa e agora eu sou presa em casa. Prisão eu quero. Domiciliar. Prisão domiciliar é uma prisão. Eu dou exemplo até do nosso coração, quando o nosso coração está preso a alguém. Minha alma, meu coração, não consigo ver outra pessoa no mundo. Prisão romântica. Não é? Um romantismo que eu não consigo esquecer, eu não consigo largar, as pessoas vão lá e matam o outro porque ama demais. Crime passional. A prisão. Se a gente olhar no sentido ontológico do ser humano, você pode achar milhões de explicações para prisão, mas não é dessa prisão que eu estou falando. Eu estou falando da prisão grade, cadeia. Na perspectiva crítica, eu estou falando de uma prisão que é a expressão da questão social. A prisão já existia antes do capitalismo. Masmorras, a prisão, a igreja. Olha, a prisão ela sempre foi instrumento da sociedade, sempre foi instrumento. Mas eu estou falando ela hoje, numa perspectiva de olhar a prisão para essa sociedade que a gente está, o capitalismo se apodera dela. O que, que o capitalismo fez com a prisão? O capitalismo pegou a prisão, olha o que ele fez. A gente não entende a questão social como contraditória, como uma contradição entre o capital e o trabalho. Nós temos o capitalismo, nós temos a força de trabalho, somos nós trabalhadores. Nós temos uma relação constante de luta entre os trabalhadores e o dono do capital. Essas expressões são diversas: desigualdades sociais, pobreza, o consumo de drogas sem controle, porque o problema não é o consumo de drogas, mas é o descontrole do uso de drogas, não é? Então, o Estado, ele, de repente, ele, no sentido de que ele, pelo neoliberalismo, ele não quer se regular, ele não quer controlar nada, ele vai deixando e nós não vamos ter política nenhuma, não é? Vai diminuindo. A gente viu aqui aquele dia a professora da Espanha falando, deu o exemplo da Espanha, a gente teve outra professora falando sobre o neoconservadorismo. Tudo isso pode trazer para vocês informações importantes para vocês formarem uma opinião e entender o que é a questão social. Eu não preciso aqui dar aula de questão social para vocês, mas vocês já têm aqui, só com as aulas que eu assisti no Miguel Torga, eu já consigo compreender. A questão social, a prisão, ela é mais uma das expressões da questão social. Por que que a prisão é mais uma das expressões da questão social? Voltar no slide aqui, ó. Aqui está a resposta. Se essas são as pessoas que estão lá, se lá tem jovens, se lá tem negro, pobre, gente que não tem escolaridade, ou seja, tudo ausência de política pública do Estado, não é? Gente que não tem qualificação, vários furtos, assaltos, roubos. Se aqui tem tudo isso, isso não é expressão da questão social? São, também. Várias outras existem, mas essas são também. A prisão, por esses motivos e muitos outros, tá? A gente está falando de violação de direitos humanos, a gente está falando de várias questões da prisão. Se ela tem todas essas características, precisa-se ou não de um assistente social lá dentro para intervir? Porque essa é a questão. Eu posso ter duas visões aí, que é a minha briga no Brasil. E aí eu tenho uma discussão forte no Brasil, junto com alguns teóricos, não é? Que é o seguinte: nós não entendemos a prisão como espaço de atuação do assistente social. Por quê? Ah, porque lá se viola direitos humanos. Eu falei, na sociedade não se viola direitos humanos. E nos outros lugares é uma maravilha. Nos outros lugares tá tudo bonito, harmônico, tá tudo lindo. Não. Em todos os lugares da sociedade capitalista há violação de direitos humanos. Vai no sul do Brasil para vocês verem como funcionam aquelas marcas. Professores que conhecem, ou talvez em outros lugares aqui que vocês mesmos possam conhecer. Onde há expressões da questão social, onde houver, porque o serviço social, ele vem, a origem do serviço social é justamente para intervir numa realidade, a gente estudou isso no seminário hoje. Nós estamos falando de um serviço social contemporâneo, e aí eu estou fazendo a prisão com demandas. Esses presos têm demandas humanas, sociais, familiares. E eles precisam de um profissional que os atenda, que os oriente, que os escutem e que faça a defesa dos seus direitos. E que defenda os seus direitos junto com uma equipe. Equipe de médicos, de enfermeiros, não sozinho, porque o serviço social não deve ser messiânico. Agora o serviço social está na cadeia, vamos abrir as portas das prisões e fugir para todos os presos, não é? Não dá para a profissão fazer isso, a profissão não pode entrar com essa visão messiânica. Não podemos fazer isso. Mas nós podemos, por meio dos nossos instrumentos, que a gente conversou também no seminário, nós temos uma formação para isso, buscar ocupar esse espaço. E essa é a defesa da minha tese. Eu defendo que sim, nós devemos, enquanto ela existir, ao mesmo tempo lutando para que ela não exista. Essa é a contradição presente no capitalismo. E que a nossa profissão reconhece como categoria em Marx, e aí a minha perspectiva marxiana, de que existe a contradição. Ao mesmo tempo que eu estou lá para defender e garantir direitos, não quer dizer que eu reconheça essa instituição como uma instituição capaz de fazer alguma coisa. Não é porque o meu trabalho do serviço social é um trabalho bom para o preso que a cadeia é boa para o preso. Não é. A cadeia sempre, a prisão sempre será ruim e eu sempre lutarei contra a prisão, inclusive para o seu fechamento, para que ela não exista, para que existam outras formas de repensar a vida social, para que a gente possa aculturar as pessoas de uma outra forma, para que a punição não seja a única forma, não é? Para que a punição não seja a única forma de sociabilidade, para que nós possamos construir novas possibilidades culturais, desde criança, para que esses filmes sejam repensados, para que essas televisões, essas novelas, tudo isso que vem nos construindo desde pequena, a educação na escola, ou seja, a educação de base, ou seja, o que é isso? É pensar numa nova forma de sociedade. Por isso eu estou dizendo a minha perspectiva marxista me permite, com o meu projeto ético-político profissional que o Brasil tem, ao mesmo tempo que eu estou dentro da instituição, eu estou lutando numa perspectiva de uma nova ordem societária, de um outro tipo de sociedade que não tenha essa contradição de classe entre o trabalhador e o capital, exploração entre as pessoas, porque isso não levará à prisão. Essa é a questão. Por que eu estou trazendo essa informação importante para a gente continuar? Porque isso é concepção teórico-metodológica. Se você não tem a concepção, você vai agir só pelo encaixotado. O que é o encaixotado? Ah, veio aquele exemplo. Veio a ligação, a empresa quer fazer uma ligação à família. Eu faço a ligação para a família e pronto. Eu não me situo que eu estou numa prisão, que a prisão é a expressão da questão social, que aquela empresa está ali por quê, o que significa aquela ligação, o que é o meu papel ali como assistente social, por que eu estou ali, por que é importante eu estar ali. Se eu não faço tudo isso, eu só reproduzo. E, infelizmente, isso é possível. Isso é possível. Existem vários profissionais que fazem isso em várias áreas. Até pode chamar de coisas pomposas. Pomposas é algo que nós já... Eu acabei de fazer uma articulação isso. Entre a família e... Linda, né? Não é? Bonito. Elas se abraçaram, inclusive, e se mataram as saudades. Isso é um aspecto subjetivo importante na vida do preso. Isso que a professora traz é importante, porque não anula isso. Não anula fazer a articulação lá. Só que... Vejam bem, o que está em o que Marx, é muito mais. Professora, Marx com a praxis é muito importante. Ação, reflexão, ação. Essa ação tem que ser refletida. Eu fiz articulação, mas para quê? Com qual finalidade? Como eu fiz? Se eu não tiver o tempo todo essa variação de possibilidades, que são as categorias do método, não é? Se isso não estiver presente, e é claro que eu estou falando de uma concepção, que eu quero deixar isso muito claro, não é? Eu uso essa concepção para fazer a minha intervenção. Tem dado muito certo, para, ao menos para os resultados do trabalho. E aí, eu queria dizer o seguinte, o Estado Penal, você já deve ter escutado essa expressão, o que é o Estado Penal? Numa visão também crítica, o Estado Penal, ele é, na verdade, uma ausência do Estado Previdência. Já que eu não dou conta, eu, Estado, eu, governo, já que eu não dou conta, ou eu não quero, porque quando o Estado quer, ele investe no Estado Previdência pra, por determinados motivos. Vocês já sabem disso, vocês, a aula da Rosana e a aula da outra professora, que eu não me lembro, não, Fernanda. Foi muito claro, ainda mais ela da Espanha que falava do Estado do Bem-Estar Social. Quando se quer, num momento político, amplia-se. Quando não é interesse, reduz. Essa é a história da sociedade capitalista, ok? Mas o que o Estado Penal faz? Ele adota uma política penal em detrimento, ou seja, em substituição a esse Estado de Previdência. Exemplo, o que aconteceu no Brasil agora com a Cracolândia. Vocês devem ter ouvido falar. Se não ouviram, eu conto. Uma rua onde várias pessoas, né, dependentes químicas, usam o crack, que é uma droga consumida muito pelas pessoas em situação de rua, ela esquenta, ela tira fome, ela alucina muito e ela... Se eu não faço essa leitura, eu acho que eles usam droga porque eles são vagabundos, mas não. Eu, como eu tenho essa leitura, eu vou entender que eles usam drogas porque eles precisam sair daquela realidade dura de viver na rua, de serem maltratados, de fazerem sexo com mais de 20 ou 25 pessoas por dia, como as mulheres fazem, em torno de 1 ou 2 euros para poder... Se ela for comprar a comida vai ser mais ou menos uns 10 euros. Se ela for comprar o crack, ela negocia com isso, ela compra o crack por um bom tempo. Então ela compra o crack porque aí já passa fome, já passa o frio, já alucina, ela esquece tudo, ela fica 3 dias alucinada. Se eu não fizer essa leitura, eu não consigo entender nada da questão social. Eu apenas vou achar que eles são vagabundas e eu vou achar o que o prefeito acha, que é o que vocês chamam de presidente da Câmara. O que ele faz? Essa rua está feia, porque ela tem um monte de pessoas que usam droga e crack. Eu quero a cidade linda. Então, eu vou usar a força do Estado Penal, da polícia, ou seja, a força física. E ele literalmente chamou pessoas armadas, literalmente. Eram 5 horas da manhã, 5. Era escuro, as pessoas dormindo ainda com os seus efeitos. Não respeita sequer a doença das pessoas. Simplesmente começaram a varrer essas pessoas como lixo humano e varrer com tiros, com bombas, com granadas e tirem daqui e tirem de lá. Havia um prédio que ele mandou derrubar. Ele não se preocupou se tinha pessoas dentro, tinha pessoas dentro. Ele mandou derrubar o prédio. Essa é a política do Estado Penal. O Estado Penal não é só aquele que encarcera na prisão, mas ele é aquele que prepara para a prisão. O judiciário é o Estado Penal, onde a Alberta trabalha. A Alberta, ela prepara. Eu sou o Poder Executivo, ela é o Poder Judiciário. Nós compomos o Estado Penal, tá bom? A gente pode depois tirar mais dúvidas em relação a isso. Bom, quais são as legislações que garantem esse trabalho? Aí eu fiz uma comparação, porque o meu trabalho é comparativo Brasil e Portugal. E aí eu peguei a legislação penal e do serviço social. E aí eu queria que as professoras me ajudassem se eu estou certa, porque eu conversei com a minha orientadora, enfim, e eu queria que vocês me ajudassem, principalmente o pessoal Cida que já escreve sobre isso, para ver se é isso mesmo. Mas em relação ao Código Penal, depois quando eu chegar no serviço social eu pergunto, no Código Penal, olha os anos, né? O nosso Código Penal é mais antigo que o de vocês. Óbvio que isso tem um motivo, óbvio. Aqui tem a questão do 25 de abril, que muitas coisas aconteceram. Vocês vão ver que todas as legislações de vocês são de 76 para cá, todas. Elas foram revisadas, atualizadas. Ali faltou a Constituição. Esqueci. Faltou a Constituição. A Constituição de vocês é de 76. A Revolução foi 74, é isso? Então, a Revolução foi 74. E dois anos aí ficou... Eu estava até prestando atenção com a professora, que eu estava com algumas dúvidas, porque eu adoro tirar dúvidas com as professoras, que eu me sinto bebendo na fonte, né? E ela falou, não, Kelly, aí o governo militar ainda ficou 2 anos no poder e depois que teve a eleição. Aí saiu a Constituição, e na Constituição, se vocês lerem a Constituição, vocês vão ver, que vocês conhecem muito bem. Ela prevê a dignidade da pessoa humana, ela prevê não, a não pena de morte, aqui não tem pena de morte. Ela tem uma perspectiva, que ela também foi influenciada, né, por perspectiva naquela época de decisão de comunismo ou não. Então ela tem uma perspectiva muito humanista, mas de controle. É uma Constituição que também há, como o professor colocava, um tipo de controle. Já o Código de Execuções de Penas, ele é realmente fantástico. Ele fala que o preso aqui em Portugal, ele vai ser reinserido, que ele vai ter todas as possibilidades, que as criancinhas vão ficar com as mães na prisão. É assim, é sensacional. No papel, realmente, vocês estão... de fato, é muito avançado, assim, digamos que teoricamente, assim, no sentido, não é? E a Lei Orgânica de Reinserção, ela é interessante para vocês que querem entender o papel da assistente social. Ela traz a composição de quem é que trabalha na prisão, aqui em Portugal. E quem é que trabalha na prisão? Os diretores, os guardas prisionais, nananana. Aí quando vai falar da gente, aí fala assim, os técnicos de reinserção social. Não fala o assistente social ou o psicólogo, não. Fala os técnicos de reinserção social. Kelly, e no Brasil? Então, no Brasil fala. No Brasil, a Lei de Execução Penal de 1984, e aí eu vou dizer por que é importante 1984, porque se você for olhar as nossas conquistas de legislações, foi depois, né, Código de Ética, a gente tinha outro Código de Ética anterior, 93, então a gente ali já era meio que conhecido nessa área, então a gente conseguiu, na época da LEP, que é a Lei de Execução Penal, a gente conseguiu um espaço, nós enfiamos serviço social lá dentro. Hoje, nós somos 1.500 assistentes sociais no Brasil atuando dentro dos presídios. Só em São Paulo, 265, só em São Paulo. Assistentes sociais, aí nós vamos ter psicólogos, é separado. O que aconteceu em Portugal, que aí a lei deu a brecha? Técnicos de reinserção social. Ela não especificou o que era um assistente social. Então hoje, quando eles abrem concurso, você pode tentar, mas o seu colega psicólogo, pedagogo, filósofo, sociólogo, ele também tenta a mesma vaga que você. No Brasil, a vaga ou assistente social, ou é psicólogo, ou é, né? É específico. E aí, professora, eu vejo que a gente tem, nesse caso, como eu já venho conversando com vocês, também esse respaldo que é aquilo, né? A gente vai ter também, a inscrição tem que ter o CRES, tem que estar, porque a hora tem que estar recolhido, senão não pode trabalhar. E eu queria perguntar se vocês realmente não... Vocês só têm parâmetros, então, código de ética, é isso? Vocês não têm mesmo um código de ética? Não há, né? Eu vi lá, eu olhei... Eu olhei a associação... Nossa, são os princípios... Eu vi, inclusive daquela... Federação da FIAX. Eu vi. Isso eu vi, eu só fiquei em dúvida se tinha algo que eu não achei. Mas eu achei os princípios da FIAX. Não há código, porque também não há uma organização que faça exercer esse código. Eu imaginei isso, mas eu queria apenas confirmar pelo que eu vi lá. Ok. E aí eu aqui só, agora já fiz a apresentação em geral, as informações que eu gostaria de trazer, porque é uma apresentação muito rápida, e eu trouxe pontos para o debate, para que aí a gente possa conversar. Primeiro, todas as leis que eu analisei, elas prevêem a individualização da pena do preso. O que isso significa? Elas dizem que se você for presa, professora, eu vou conhecer você. Ah, quem é a Sônia? Ah, mas a Sônia, puxa vida, ela foi professora a vida inteira e agora está aqui presa. Ela tem uma história diferente da Alcina. Não, mas a Alcina tem outra história. Isso está previsto na lei. E é por causa dessa individualização que eles convocam o nosso trabalho. Porque somos nós que vamos, por meio dessa individualização, fazer relatórios, falar sobre a vida dele, acompanhar o dia a dia, fazer as ligações, né? Acompanhar o dia a dia, eu falo do fazer a ligação porque é uma coisa muito comum, mas existem muitas demandas dentro de um presídio, mas é coisa muito comum a ligação. Por que será, não é? Pessoas, tá? Tá presa? É uma ligação para ela, é uma emoção, não é? Mas existem muitas outras demandas. Mas essa individualização, ela é tanto o durante a pena, mas ela é também, e quando ele sair daqui, que vida ele vai levar, essa pessoa vai ter? Esse técnico de reinserção, ou esse assistente social no Brasil, ou psicólogo, enfim, esses técnicos, eles vão buscar essas respostas que geralmente é o juiz que vai solicitar. Então, nós vamos atender a demandas que o judiciário nos põe. Então, isso é uma questão que eu acho importante a gente debater. Por quê? Se ele já cumpriu a pena dele, acabou a pena dele, dentro da lei, ele tem 10 anos preso. Se ele cumprir 4, ele pode ir embora. Se ele já cumpriu 4, por que que eu tenho que ficar contando pro juiz tudo que ele fez, ele deixou de fazer, que ele é bonzinho, que ele é feinho, que ele é mauzinho, se ele falou comigo, se ele não falou, que ele pulou o muro, que ele não pulou... Ele já cumpriu, ou seja, os critérios objetivos da lei ele já cumpriu. Nós somos colocados nesse caso, embora, olha a contradição que eu falei, eu defendo que nós temos que ocupar esse espaço, mas não para isso. Não para ficar contando da nota de recado para o juiz, contando para ele o que o preso faz e não faz aqui dentro. Eu quero estar naquele espaço para dialogar com o preso, para fazer defesas de direitos do preso, da família, mas não ficar contando para juiz, falando. Então, hoje isso é uma guerra no Brasil, porque nós temos um espaço, diferentemente de vocês, nós estamos até avançados, mas nós estamos brigando para mudar o nosso papel. Junto com o Conselho Federal de Serviço Social hoje, nós estamos brigando, dizendo, nós não queremos ficar mandando laudo para o juiz falando o que ele fez e deixou de fazer. Nós queremos ir na perspectiva da defesa dos direitos. E aí, por isso que eu acho importantíssima a questão da gente estar junto com o Conselho, não é? Sozinhos a gente não conseguiria. É isso, isso e isso que a gente quer fazer. Isso não. Mas, por enquanto, a gente faz. Porque senão a gente perde espaço de trabalho. É a contradição, não é? A participação dos profissionais é chamada reinserção. Eu acredito, então, que uma pessoa que ausentou-se a vida toda pelo Estado, o Estado ausentou de proporcionar todos os seus direitos agora na cadeia, ela vai estudar, vai trabalhar, ela vai ser limpinha, cheirosinha, né? Porque eles escrevem, eu já vi profissionais escrevendo. Cheiroso, limpo. Você já não viu? Lá no fórum? A gente já não vê essas coisas? A gente vê. E eu acredito mesmo nisso. Eu acho que essa questão da reinserção a gente tem que discutir. Ontem o professor falava, a lei de Portugal é linda, mas vai ver se faz. Não é, professor? Nós ouvimos lá um sociólogo especialista em prisão. Realmente, a lei de Portugal é linda, a questão da reinserção. Mas a gente não faz. Aqui há problemas como em qualquer outro lugar. Há esse problema, esse, como em qualquer outro lugar. Não é? Mas nós acreditamos no conto da Tauchim, né? Diferença da previsão dos profissionais nas diferentes legislações. É aqui que eu queria que a gente debatesse um pouco essa questão de que aqui há uma previsão genérica do cargo e que lá há uma previsão mais específica, que é o assistente social, que eu conversava já com as duas professoras aqui. Lá quem vai analisar a personalidade do preso é o psicólogo, eu não vou falar sobre isso. Quem vai fazer relatório social é o assistente social, ninguém se atreve a fazer um relatório social. Enquanto aqui o advogado faz relatório social, né? A gente vê outros profissionais, porque são técnicos de reinserção a dar a vez fazendo um trabalho que deveria ser específico, com muito conhecimento, com muita técnica, não é? Então eu gostaria que nós debatêssemos isso, saber o que vocês acham, como vocês se sentem sabendo que há essa brecha, não é? Como está o debate no Brasil do que faz assistente social nos presídios? Eu já disse, que é essa questão do CRES, que nós estamos discutindo para que nós não façamos o que eles querem que nós estamos fazendo, não é? Que papel, qual é o papel do conjunto que representa a categoria profissional? Que é, no caso, o CFES, eles têm várias pautas hoje sobre prisão. Uma delas, que é assim, essa é a principal, é a questão da alteração no Congresso lá no Brasil da função do assistente social na legislação. Se ele conseguir alterar isso, porque é uma lei federal, se isso for alterado, isso vai ser fantástico. Então, o papel é fundamental do Conselho, porque nós não temos força para fazer isso no meu município, porque é uma lei federal. Então, eu preciso submeter um conselho e esse conselho se juntar com os advogados e levar isso para frente. Então, é muito importante a força da ordem. Qual é o espaço do serviço social hoje nos estabelecimentos prisionais? Se eu falar do que eu acompanho aqui em Portugal, eu vou dizer que é nenhum. Porque o que eles falam aqui? Na verdade, é melhor quando vem psicólogo do que assistente social, porque o psicólogo já faz tudo. O assistente social fica muito restrito, porque aí o psicólogo vai falar da personalidade. Como o assistente social não vai querer se atrever, que a gente também não é doido, de ficar falando da personalidade, porque isso é uma coisa... O assistente social não vai falar disso aqui em Portugal, também não é doido. Já o psicólogo fala que é uma maravilha de questão social, ele fala do jeito dele, sem a formação. Mas ele não tá nem aí. A gente se preocupa em não falar de questões dele, mas ele não se preocupa em falar do que é de vocês. Se eu falar no Brasil, eu vou dizer para vocês que não é uma maravilha. Não é. Vocês estão vendo uma profissional que também tem uma perspectiva. No Brasil existem outras perspectivas. No Brasil eu tenho profissionais que fazem esse serviço encaixotado, que eu falei para vocês. Elas recebem, por exemplo, 30 papelzinhos escritos. Eu quero ir falar com a minha mãe, eu quero falar com meu pai, meu filho nasceu, eu quero registrar. Elas fazem. É registro? Calma aí. Não preciso nem ver o preço. Olha que maravilha que eu inventei. Aquilo que a professora falou. Cria uma roda. Monta um formuláriozinho maravilhoso de registro de preso. E olha, quantos neném nasceram hoje? 10. E aí o preso, ele não pode ir na rua dizer que ele é o pai da criança. Então a mãe vem com o nenenzinho na cadeia, eu juro pra vocês. Então o pai do meu filho tá aqui na cadeia. Ah, junta todo mundo aí, faz uma fila. Calma aí, ó, inventei tudo, não preciso nem olhar na cara. Faz o papel. Fulano, o seu tá pronto, fulano, o seu tá pronto, fulano, o seu tá pronto, fulano, o seu tá pronto, pronto. Aí, gente, resolveu. É tipo quantos pães você quer, quer pão quentinho, pão fresquinho, é tipo isso. Vender um serviço. Eu tô aqui prestando um serviço, é prestação de serviço. Isso também é realidade. É realidade, eu deixo muito claro. Diferentemente do que eu fazia no presídio, que não era... Minhas colegas faziam isso. Quando eu cheguei lá, eu falei, calma, não. Vamos conversar com suas mães, vamos fazer diferente. E aí, vamos entender. É assim, é por aí. Então, é para dizer também que há contradições em todos os espaços. Que bom, que há contradição, não é? Quais são as possibilidades de luta e organização da categoria portuguesa? Aí, essa é a minha pergunta para vocês. Hoje, há interesse de ocupar esse espaço? Essa é a minha pergunta. Agora eu trouxe para vocês e contei que existe. Eu estou falando, gente, que existe 14 mil presos aqui. Minha pergunta é, existe possibilidade de organização e luta para a gente ocupar mais esse espaço? Porque vocês já estão na saúde, vocês já estão na assistência, vocês já estão nas escolas, vocês já estão na CPCJ. Eu tenho visto aí, eu tenho ido para o congresso, eu estou só vendo. Cada hora é uma palestra que eu assisto. Há interesse em ocupar este espaço e entender que este é mais um espaço possível de intervenção da assistência social? Deixo a pergunta para vocês. Se houver, de que forma que vocês imaginam, né, e pensam que mesmo com as contradições presentes ainda na construção do trabalho da assistência social, o que seria possível fazer? Aliás, eu faço uma pergunta que é mais profunda, que é aquela que eu brigo no Brasil. É melhor com ou melhor sem assistência social? Para o preço. Para a instituição a gente já sabe, para ela tanto faz. Para a instituição não faz, gente. No Brasil só tem porque é lei. Se não tivesse, não ia. Entendam vocês. Se não tivesse na DEP, ninguém ia contratar 1.500 assistentes sociais. Por isso que pagam mal. Se quisessem, iam pagar bem. O assistente social hoje ganha no presídio. Você tem que calcular. Uns 600 a 700 euros. Esse é o salário do assistente social em São Paulo, na maior cidade do Brasil. Ele ganha 700 euros. Por isso ele está sendo desencaixotado, porque já alienou, já está lá 21 anos e ele não quer saber. Não estou dizendo que justifica, mas estou apenas explicando. Por que estou dizendo isso? Vale a pena a gente repensar isso, não é? E termino a minha fala perguntando, um desafio para todos nós, onde está o papel da formação e da participação dos alunos? Nós temos estagiários nesses espaços, a professora tem estagiário. Lá em Porto, eu conheci 3 estagiários que estão dentro dos espaços. Aonde está a formação? Nós estamos tendo interesse na formação também, de conhecer mais esse espaço profissional? E a nossa politização? E os alunos aqui? Vocês são organizados? Os alunos da graduação, da licenciatura? Vocês são organizados só em grupinho de WhatsApp? Ou faz organização política, vão, né, nas manifestações, estão discutindo o déficit do país, a dívida de 237 milhões que está devendo, e aí vocês estão conscientes do processo político que Portugal está vivendo, dos jovens desempregados, que inclusive vocês se enquadram nessa juventude desempregada, que o assistente social também é um trabalhador assalariado, que ele pode se formar e ser um assistente social desempregado. O estudante, ele tem essa consciência de formação política, isso é importante a gente debater. Porque isso vai rebater, a gente acha que as coisas não têm a ver com a gente. Mas a prisão, ela está mais dentro da sociedade do que a gente acha que ela está fora. Era isso, eu vou me deixar à vontade para vocês fazerem perguntas e a gente debater se vocês quiserem, tá bom? Obrigada. Obrigada pela síntese, pelas provocações, pelos mil desafios para o debate. Eu não sou especialista nesta área, nunca trabalhei numa prisão, apesar de não estar assim tão afastada também do modelo e dessas questões, mas por breves momentos já foi lá no passado. Portanto, eu pedia também aqui um pouco o envolvimento, as vossas curiosidades, aproveitando. Alguém que tem, de facto, experiência e reflexão sobre estas questões, numa realidade e na outra, não é? Porque aqui a Kelly está de uma forma muito próxima também em estabelecimentos prisionais, não é? Num particularmente, não é? Sim, tenho acompanhado diretamente. E então, obviamente, a observação também vai produzindo, não é? Não é só esta questão formal, digamos assim, dos assistentes sociais serem uma das categorias profissionais enquanto técnicos de reinserção, mas, de facto, e aqui temos pessoas com várias formações, não é? Estes 4 elementos que representam aqui os nossos alunos de segundo ciclo, eles têm várias formações de base. Nesse sentido também estariam refletidos nestes tais técnicos, potenciais técnicos da reinserção. Todos eles, portanto, há pessoas com formação jurídica, outros de sociologia, animação, gerontologia, aí provavelmente não tanto, mas também temos pessoas de idade avançada, não é? Que estão presas cada vez mais. Cada vez mais. Vai ser chamada às prisões, aliás, porque há uma prisão para a população idosa. Exatamente. Da guarda. É. E nesse sentido há muitas questões que se refletem nas prisões e que as prisões refletem, não é? As prisões refletem a sociedade. Espelha não é? Aquilo que nós, de outra forma, não conseguimos solucionar e, pelos vistos, queremos ver-nos livres durante um tempo, tá, basicamente. É verdade, não é? Estas questões colocam-nos também muitos desafios, não só à nossa reflexão, mas o que é que nós podemos fazer a partir desta reflexão, não é? Identificadas as lacunas, identificadas estas contradições, estas tensões, o que é que nós podemos fazer com isto tudo? Não é? Eu diria, professora, que esse é um desafio, não é só para o serviço social, é inclusive para as outras profissões, para que se delimite as especificidades, que a gerontologia tem o seu espaço, que a psicologia tem o seu espaço, que todas as profissões têm o seu espaço atribuído, definido, não é? E que a psicologia já conseguiu um avanço. Mas isso não a impede de tecer sobre os relatórios sociais. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, qual é o espaço essa gerontologia se formou? Para quê? Para isso, isso e isso. Então, que seria importante que ela tivesse um espaço, numa prisão, por exemplo, para tratar isso. E que o assistente social é isso. E que o psicólogo é, e que tem espaço multidisciplinar para todas as profissões. Só que esse não é o objetivo do neoliberalismo. É um julgamento. É cada vez mais um profissional multifuncional para fazer tudo. Claro. Só que isso está alcançando a licenciatura. Isso antes alcançava o trabalhador braçal, não é? O trabalhador braçal, ele passa a compra do caixa, ele vai arrumar a prateleira, ele faz tudo. Hoje isso está um tecnicismo, não é? Ele chega ao profissional de nível superior e ele alcança essas áreas. Então a colega vai lá, se especializa, vai lá, faz a gerontologia. Aí quando ela vai para lá, ela tem que falar sobre o relatório social, sobre a psicologia, sobre várias outras demandas, arquitetura, daqui a pouco, não é? Mas o engraçado é que de arquitetura, de enfermagem, de medicina, não pedem. Não pedem. O modelo da transdisciplinaridade, de facto, tem algum interesse do ponto de vista da forma como é concebido, mas depois, da forma como é levado à prática, não é, não, nem sequer respeita o modelo da própria transdisciplinaridade, não é? Transdisciplinaridade, não é? Um modelo multidisciplinar e um modelo transdisciplinar. O modelo transdisciplinar não deixa de facto fronteiras, a assunção das funções é a mesma. E nós não temos qualificações para assumir funções de um psicólogo. Os psicólogos não têm qualificações para assumir as funções de um assistente social. E isso é muito claro para nós, não é? Aqui, pelo menos no âmbito da academia, mas os profissionais são confrontados com estas, aí não as demandas, não é? Aquilo que são as reivindicações das pessoas com que trabalhamos, mas das próprias organizações, da própria lei, neste caso, não é? É a própria lei que coloca essa tensão, essa distorção, se quisermos, porque é uma distorção, não é? Profissional, a esse nível total. É exigir aquilo para as quais as pessoas, de facto, não têm qualificação. Ah, mas eu sei umas coisas. Eu, por exemplo, eu trabalhei na área da saúde mental, eu sei perfeitamente fazer um diagnóstico de superficial, pela aparência, por aquilo que aparenta, um determinado comportamento. Eu sei mais ou menos, não é? Mas eu jamais assinaria, porque é uma responsabilidade imensa, uma afirmação que fosse, que estivesse próxima de uma classificação de alguém do ponto de vista clínico. Eu não tenho nenhuma formação a esse nível que me garante. Portanto, a experiência não nos dá o garante, porque é uma responsabilidade imensa. O trabalho é de uma responsabilidade. Tá? Por exemplo, a questão dos relatórios. Os relatórios refletem, em grande medida, esta dimensão, este exercício de responsabilidade. Não é? A escolha das palavras, não é? Que é muito importante, aquilo que se diz no relatório e aquilo que não se diz. Aquilo que não se diz é tão importante como aquilo que se diz no relatório. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, o que é que se deve dizer do ponto de vista ético? Quais é que são as informações que se devem revelar acerca de uma pessoa a que nós avaliamos socialmente? Qual é a finalidade desta avaliação? Não é? O que é que esta avaliação serve? E isto tem que estar presente no momento em que nós escrevemos e redigimos esta avaliação. E muitas vezes, de facto, nós não temos esta consciência, nem antes, não é? Nem previamente, nem as consequências que pode ter uma afirmação nossa, uma informação que nós prestamos acerca de uma avaliação que fizemos junto com o indivíduo, de uma... A informação é algo muito sensível. Eu preocupo muito com esta questão. Questiono-me muito acerca disto. O que é que se pode afirmar, principalmente quando estamos a lidar com as instâncias judiciais? O que é que se pode afirmar? Que informações é que nós... Até que ponto é que revelamos aquilo que de facto avaliámos ou não? Porque de facto podemos estar a não favorecer os direitos do sujeito, não é? Podemos até estar a violar alguns dos seus direitos, mesmo que ele tenha prestado essas informações. Depois já a questão da confidencialidade, etc. Posso só dizer uma coisa? Ai, desculpa. Vai para trás, deixa as questões, é melhor, não é? Sim, aqui, não é? Né? Claro. Sim. Eu posso só dizer uma coisa? Já terminaste? Sim, já. Posso só dizer uma coisa? Claro que eu digo que estou aqui na jogada à cala. Obrigada, Kelly. Acho que é absolutamente desafiante todo o raciocínio que nos trazes, obviamente, não é? Vou só situar duas ou três coisas em relação a Portugal. Porque, nesse sentido, ponto final, parágrafo de tradução, não há serviço social nas prisões. Especificamente, não. Não existe. Mesmo aquilo que é o técnico da reinserção social, há assistentes sociais a trabalhar dentro das prisões, mas não são técnicos da reinserção social. São técnicos de reeducação. É isso, de reeducação. Portanto, que têm um conjunto de tarefas definidas em lei. Nós não temos uma organização profissional, nós não temos nada nem ninguém, nenhuma organização que diga o que é que fazem os assistentes sociais, qual é a sua missão, o que é que deve ser feito, e os serviços fazem isso. E os serviços de justiça têm isso feito de uma forma muito clara. Então, quando abres o 215, esse documento de 2009, que assinalaste aí, está escrito isso. O que fazem os técnicos superiores de educação. Então, e esses florinhos aí, que podem ser assistentes sociais, mas podem ser professores de educação física, podem ser professores de física, ou podem ser juristas, regra geral não são juristas, mas podem ser, etc., fazem um determinado conjunto, cumprem um determinado conjunto de funções lá dentro, que eu sistematizava em três dimensões. Uma assessoria ao juiz, ponto. Outra assessoria à direção do estabelecimento, precisa ser castigado, não precisa, precisa de ir trabalhar, não precisa. O PIR. O PIR. O que vamos fazer com este plano? Que diria que na letra da lei é a centralidade do trabalho, é a base, o grande fundamento, né, daquilo que é o do lindo definido na lei, né? E que em princípio deveria ser a individualidade. E depois já planos de gestão do quotidiano, de quem toma conta das oficinas, quem toma conta das escolas, quem toma conta do teatro, quem toma conta de planos terapêuticos ou de saúde, e há, digamos, uma gestão interna dentro da equipe que, de alguma maneira, portanto, favorece todo um conjunto de atividades com o setor laboral, com o setor da formação profissional, com o setor da saúde, e há programas de droga, programas de treino de competências, programas de... Há um programa que eu não consigo reproduzir o nome, que é onde a minha aluna está a fazer estágio. Mas é um programa de... Eu vou sintetizar, mas não está certo o que eu vou dizer, hein? Mas é um programa de formação moral. Vamos lançar desafios morais, vamos debatê-los, ok? Então vou só usar este nome. E isto tem orientações, e tem orientações da psicologia comportamental, claro. Nós não estamos aqui a falar de coisas que não têm, não, nada disto é isento, até porque isto são ordens vindas de cima, certo? E depois é claro que há quem goste de fazer e quem faça. É claro que é assim, certo? Bom, então, esta é uma dimensão de trabalho que assistentes sociais fazem dentro da prisão. Mas são assistentes sociais como podiam não ser, certo? Agora vamos à reinserção social, que é outra coisa. A reinserção social nasce com o Código de 82. Mas atenção, o Código Penal atual não é o de 82. O Código eu Penal pesquisei. Atual é o de 2007. Pois é, eu pesquisei não. Isso. É. Sim. Bom, mas as questões. Mas para estas questões, o Código de 82 dá informação muito relevante. Sim. É? Fundamentalmente porque ele cria o fundamento para a criação da reinserção social, do Instituto da Reinserção Social. Não por causa da prisão, sim. Por causa da prisão, sim, porque era a única pena que havia na altura, mas o Código cria a prisão, a pena alternativa. Exato. E a pena alternativa é a pena alternativa à prisão, porque a pena de prisão era a pena principal. Então, aí começa um processo político. Deixa-me só dizer uma coisa, porque ontem, eu achei muito curioso, porque ontem o António de hoje falou do ministro, o ministro Pimentel, e eu não conhecia o ministro, conhecia o diretor-geral, o certo? Isso. E são, de facto, é muito curioso pensar nas duas perspectivas que se juntou aqui. O ministro lança um código penal não é? A pensar que vai imprimir reformas na prisão e entra o Miranda Pereira e entra em força a querer, claro, meter equipas de trabalho para abrir a prisão. Porque este código de 87, o código de execução de penas, que é de 79, portanto, ele é anterior ainda ao código penal, ele muda as circunstâncias da vida na prisão. Cria uma coisa chamada a flexibilidade da execução da pena. Saídas precárias, liberdades condicionais, essas coisas que toda a gente conhece. E então, quando sai o Código Penal, nascem as medidas alternativas à prisão, mas elas ainda não existem. Então, os técnicos da reinserção social vão trabalhar para quê? Para flexibilizar a pena da prisão, para as precárias e para as condicionais. E quando começa a trabalhar aí nos anos 80, e eu trabalhei frente a frente com eles, certo? Eles trabalhavam de uma maneira muito diferente do que trabalham agora. Uhum. Muito, muito, muito diferente. Uhum. Bom, vamos fazer um ponto aí e vamos passar agora. Agora, os técnicos de reinserção social que trabalham nas prisões é um grupo muito residual, porque as penas de prisão, as penas alternativas agora, são uma realidade efetiva. Então, o grosso da reinserção social não trabalha para a prisão. Se nós quisermos dizer em bom rigor, em Lisboa talvez haja uma boa meia dúzia de assistentes sociais a trabalhar para prisões, mas em Coimbra, se houver dois, nem importa, nem importa, nem importa. E então agora vou dizer porque é que não importa. Porque o sistema agora está todo computurizado. É feito um primeiro relatório e é metido no computador. E vai uma transferência e vai o processo. Então, o segundo que vai pegar o processo, imagina que ele vem transferido de Aveiro para Coimbra, vai ler o primeiro. E quando precisar de fazer outro relatório, se se lembrar, ou se puder, ou se tiver tempo, vai falar com ele. Isto é mais grave do que podemos pensar. Mais lembras da conversa? Lembro. Lembras da conversa de ontem? Bom, e então? E isto é assim, imagina que há um indivíduo que está na prisão e vai sair para... Vamos pensar se ele vai sair em liberdade condicional. Porque aqui o IRS, que na altura foi criado para uma coisa e que agora funciona de outra maneira, só tem uma função, assessoria ao juiz. Se nós agora dissermos assim, não queremos que os assistentes sociais façam relatórios para o juiz, acabou o serviço social na reinserção. Sim. Acabou. Porque não tem mais nada para fazer. Pode fazer outra coisa, que é acompanhar a pena alternativa, sim. O indivíduo vai trabalhar e o que é que ele vai fazer? Vai perguntar ao patrão se ele está a cumprir as horas, se ele se está a portar bem, se ele faltou ao trabalho. Para quê? Para informar o juiz. Então, mas em 1984, 85, 86, 87, 90, 94, 95, não era assim. A partir de 95 ficou assim. Uma espécie de extensão do controle social, não é? De exclusivo trabalho de controle. Exclusivo de trabalho de Estado Penal. Exclusivo. Certo? Para atender. Então, aqui nesta hora, a questão é de facto, como é que eu vou dizer? Bem mais dura. Agora, eu fico aflita quando perguntas como é que eu ensino os alunos. Como é o quê? Como é que passa essa ideia para os alunos? Quando tu perguntas como é que eu ensino os alunos, eu fico aflita. Quando irem já perguntar. Como é que ensinas os estudantes? Como é que ensino os alunos? Porquê que eu sou professora? Não, eu perguntei como os alunos estão se organizando. Não. Eu perguntei como é a organização dos alunos, como os alunos entre eles. A organização da escola? Não, entre eles. Eles. Sim, por isso eu estou dizendo. Assim, a gente quer ocupar esse espaço, é isso que eu estou perguntando. Porque... Não, porque se a senhora está dizendo isso, se está desse jeito, qual é o desafio? Encarar, não é? O desafio é encarar. Mas a força com que o podes fazer é tão parca, tão baixa. Sem organização institucional, sem o suporte. Sem número, porque não há quase representação de toda a profissão nesta área. Esta testemunha. de facto, os relatórios sociais deviam ser feitos só por assistentes sociais. E o que respondeu um assistente social do serviço? Não? Não. Ah, ele acha que não? Acho que não. Que tem que ser. Porquê? Para não ficar. Porquê? Para não ficar com a sensação. E perguntando porquê, ainda dói mais do que a vida. Porquê? Eu não vou responder. Não? Não, não, tenho vergonha. Responde. Deixa-me só dizer em relação às penas alternativas. Eu tenho memória de, no ano em que foram implementadas as penas alternativas, a primeira pena alternativa a ser implementada foi absolutamente baseada na questão da meritocracia, não é? Quase os que merecem, não é? Os presos que merecem e os presos que merecem. E lembro perfeitamente que foi uma miúda, tinha 18 anos, 16, não, já tinha mais, mas já tinha pelo menos 16, não é? Que matou o pai. Ali em Montemor, que matou o pai quando o pai estava a violentar a mãe. E a mãe acabou por morrer, creio eu. E ela, ao assistir à cena tanto do pai a violentar a mãe ao ponto da mãe morrer, ela matou o pai. E eu estou-me a arrepiar tudo. Eu lembro perfeitamente deste caso. Eu era estudante na altura. E de facto, isto mereceu imensa reflexão. E foi a primeira vez que foi implementada, esta medida já existia, né? Mas toda a gente tinha medo de implementar uma medida alternativa àquilo que era conhecido, que era a prisão. Né? E esta foi a primeira vez que alguém, não, unanimemente, isto foi discutido publicamente, imensamente, nos jornais, né? Que unanimemente toda a gente disse não. Compreendendo o contexto daquela ação, né? Que foi um crime, compreendendo aquele contexto, esta rapariga merece uma pena alternativa à prisão. E de facto, agora, hoje em dia, isto já parece um bocado ridículo, não é, dizer isto, mas é interessante a forma como um caso, não é, teve uma imensa influência em alguma generalização, em alguma abertura à possibilidade da aplicação de outro tipo de penas que não exclusivamente a pena de prisão, mas. Se eu era estudante, foi há 20 anos. Uma coisa menos coisa, não é? Pouco mais, talvez. E, de facto, a reflexão a que isso obriga, se calhar só hoje, é que eu consigo olhar para esta questão assim, não é? Na altura não tinha distanciamento, não tinha esta construção. Lá está. Aquele caso fugia completamente daquilo que é o perfil que você trouxe lá depois comigo, não é? E então. Só servia para aqueles que não estavam dentro do perfil. Mas não que era... foge ao perfil das mulheres presas. Exato, não foge. O estudo da Elsa Paes traz-nos exatamente do o contexto do crime passional cometido no século da violência doméstica no feminino. Maria, não quer dizer nada, não quer perguntar. A Maria teve uma experiência, não é? Que transitória, não no sistema prisional especificamente, mas no sistema judiciário, não é? Sim, mas eu estagiei durante 6 meses numa casa de prisão provisória, e, bem, no Brasil, no local que eu fiz o estágio, eu realmente fiquei perplexa, tanto que eu não quis continuar. Lá nós não tínhamos a presença de um assistente social, nem lá e nem no presídio, na cidade. Tinha apenas uma enfermeira, nem apoio psicológico tinha. E eu achei interessante esse debate, por quê? Porque nós nunca pensamos no preso, na família do preso, da maneira como você nos fez pensar hoje. Pelo menos na época que eu estudava a questão do direito penal, cometeu crime, tem que cumprir pena. Sem pensar na questão da exceção social, questões sociais também. E você falou também com relação ao direito penal, estado de providência. Então, só a existência do direito penal já é uma prova de que... Estado penal. Do estado penal, mas a existência do direito penal já é uma prova de que a sociedade, o estado de providência não deu certo, né? Uhum. E também com relação... Sim, com relação ao grande número de presos no Brasil, né? Principalmente por tráfico de drogas, ainda mais com relação, aumentou ainda mais depois da lei de alteração da lei de 2006, que o Estado passou a punir usuários como traficantes. Exato. Então, para mim foi bastante gratificante. E também, agora, pensar nessas pessoas, né, nesses indivíduos, as famílias, em outra dimensão, em outra perspectiva. E principalmente também com relação aos dados que você trouxe do perfil das pessoas presas no Brasil, que eu tenho pesquisado, a maioria da população carcerária, tanto masculina quanto feminina, a maioria da população negra, baixa escolaridade, então... Jovem. Outra coisa. Mas eu acho que é preciso pensar os desafios também, se não é acabar. Isso quando se fala dos que, por exemplo, estão presos, mas e os que deveriam estar presos, mas que foram mortos, digamos, indevidamente, nas mãos da polícia? Porque o mesmo perfil. Sim. Esses não chegam a constituir despesa, posso falar? Professora, eu queria dizer essa reflexão que é Maria, né? Maria? Maria. Também com relação a Portugal, da lei, com relação a punir o tráfico, os usuários de maneira diferente. Portugal é referência para o mundo inteiro. Inclusive, um pesquisador da Universidade de Colômbia, um cientista chamado Carl Hart, ele coloca Portugal nessa perspectiva, porque tanto nos Estados Unidos como no Brasil, essas políticas de criminalizar, de incriminar quem é pego com uma determinada quantidade de drogas, foram aprovadas justamente para punir determinados grupos específicos. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, esses grupos específicos são grupos de maioria negra. Que bela reflexão, não é? E ele fala também que apenas 20% das pessoas que consomem, que utilizam, como que fala? Usa drogas, inicialmente, 20% apenas viciam-se. Tornam-se dependentes químicos. A questão que você tomou, da Cracolândia. O Estado não está preocupado com aquelas pessoas. Por que que elas usam? Porque a droga no Brasil é um problema de saúde pública. Exato. Mas o Estado não vê assim. E outra coisa, o problema das favelas também. O Estado coloca como se fosse culpa das drogas. Só que antes de ter esse surto das drogas, principalmente do crack, a pobreza, as favelas já existiam. Parabéns. Muito bem. Ótima reflexão, não é? Aí. Eu acho que aqui já está a resposta, professora. Não fique tão aflita. Não fique aflita. Esse é o papel da formação. Acho que isso é importante. Agora vocês precisam se organizar e dar força para os professores. Para que possa... O que vocês pensam no futuro? O que eu estou pensando é assim... Como a gente pode se organizar... Eu venho muito disso, né? Eu tenho vários grupos lá que eu participo. Como que a gente pode aqui se organizar? Não estou falando da área do sistema penitenciário. Não estou falando dessa área. Mas enquanto o que a gente pode tirar de encaminhamentos? A gente precisa começar a materializar algo que nos dê mais força para que a gente possa ter ações mais efetivas, não é? Porque a sua reflexão é isso. E pelo menos o que me fez decepcionar enquanto estudante durante a graduação foi no oitavo período. Eu já vinha percebendo, mas no estágio que eu fiz durante 2 anos... na faculdade, para auxiliando pessoas que não tinham condições de pagar um advogado. Então nós fazíamos esse trabalho voluntário. Além da humilhação de passar por um processo seletivo para ver se conseguia uma defesa porque não tinha condições de pagar, então a maioria da população, dessas pessoas que procuravam, também eram negras. E outra coisa, os meus... Interessante. As professoras com as quais eu trabalhava no estágio, o que que nos falava? Não, isso não precisa ser bem feito não, faz pra lá e pra cá, porque você não tá ganhando pra isso. Você vai ter que pagar. E outra coisa também, quem estudava comigo estava preocupado em se formar, passar um concurso público e ganhar dinheiro. Não estava nem aí para o ser humano, sabe? Isso faz nos refletir agora esse assunto que você trouxe. Porque não adianta pensar apenas como profissional. Nós temos que pensar também de que maneira eu vou agir perante a sociedade para ajudar também outras pessoas, para colocar em foco algumas questões que outras pessoas também não pensam, né? É, porque nesse caso, Maria, justamente esse profissional é o envolvimento profissional naquela ação. É justamente isso. Eu recebi a demanda, o que eu dava aquele exemplo, e você acabou de dizer que os seus colegas faziam isso, a professora acabou de dar o exemplo do relatório. Um outro faz, chega para mim, ou eu copio e colo, ou às vezes eu sei lá o que eu vou fazer com esse relatório. Essa ação profissional, que é uma ação, só que ela é uma ação desqualificada, é o não comprometimento, não é? Então, de que forma você pode ser, com todo esse embasamento que a gente está conversando aqui, fazer daquela ação uma ação que a gente chama de praxis, né? Que Marx, na verdade, traz pra gente, e a gente. É uma ação com fundamento, com reflexão, que você volta, que você pensa sobre ela e você age novamente, que não é perdida, não é? Que, senão eu só reproduzo. Não é? Eu acho também uma questão importante, assim, em nenhum outro espaço existe o debate, a discussão sobre o que é o presídio ou o que é paletivo. Não tem, não vai ter. Ou é na formação, ou exato. A sociedade não discute isso. O que a gente tem são parcas informações e horrorosas pela televisão, pela mídia, e acabou. Então, assim, os espaços, então, enquanto cidadã, né, eles precisam ser criados também. Né? Então, a universidade, acho que ela tem um papel importante, fundamental nisso. Então, tá, você está aqui hoje discutindo isso, já é um papel importante dessa universidade em relação a essa questão. Né? Não só na formação, mas enquanto cidadão. Né? Então, debater o que é a prisão? O que é a prisão nessa sociedade? Por que a gente encarcera? Encarcera quem? Né? Você falou, né? Encarcera, tem lá um perfil e tal. Mas que perfil é esse? Né? Para além de mostrar qual é a cara. Como é isso, não? Eu queria só fazer isso. Como assim, é que a sociedade se altera com essa encarceramento? Não se altera, porque a sociedade... Nunca se alterou. Sociedade quer limpeza. Quando você falou da Cracolândia, a sociedade está pedindo e quer higienização de novo. Né? Então, o presídio, não por acaso, tem uma parede gigantesca para a gente não ver. Não é para eles não fugirem de lá, é para a gente não enxergar essas pessoas. Que não é diferente do acolhimento institucional lá das criancinhas, que também tem o mesmo perfil que a gente discutiu na semana passada aqui, né? Que é criança negra, que sobra, que são os inadotáveis, que é criança negra, que negra, parda, etc., deficiente, aqueles que refugos humanos, vamos dizer assim, desculpem, mas eu vou dizer desse jeito, que não são adotados, que vão para, que não têm a mesma formação, que vão para os presídios, que vão se envolver com as drogas, né, que vão morar nas favelas. Né, a primeira favela no Brasil é criada a partir da libertação dos escravos, não por acaso. Então a gente tem que pensar assim, né, a vida social ela é da barbárie, né, não dá para a gente não pensar nisso. E os jovens, ou os jovens negros, né, da população mais pobre, então no Brasil, vamos fazer o retrato do Brasil, poucos são aqueles que conseguem ascender socialmente. Uma parte vai conseguir o primeiro emprego e etc e tal, outra parte vai morrer, porque a perspectiva de vida da juventude brasileira, nesse perfil que ela está trazendo, ela é baixíssima, ou ela vai para a cadeia, entendeu? É isso. Né? Então, assim, tem um percurso social que já tá programado. Não estou dizendo tudo isso, que a gente tem que ser pessimista e só olhar, né, que foi um pouco do que foi falado aqui. Mas assim, ok, que tipo de possibilidades a gente tem para ela? Por isso que a gente consegue enxergar, que só a gente vê da área social e etc. Né? Como a gente faz esse start? Né? E é a partir de cada um de nós que está aqui também. Não é só a professora que tem essa responsabilidade. Exatamente, por isso que eu falo. Né? Nós que estamos em formação. O conhecimento abre a cabeça da gente. A gente cria com isso uma responsabilidade danada. É. A gente não é mais a mesma que entrou aqui ou agora há pouco. Né? É um vai levar isso na cabeça. né? Então, puxa vida, o muro que está ali, né? Começar a pensar sobre o muro. Eu lembrei aqui do manicômio também, do né? Do Lombardo. Ontem, a gente passou ontem, vimos lá um muro enorme. Os hospitais psiquiátricos, quase. Lembrei um muro enorme, com uma rede ainda, né? Com panóptico, entra-se panóptico. É. O livro do Dom Casmurro, né, do Machado de Assis, ele vai internando todos os loucos. Sim. E aí chegando a uma conclusão que só sobrou ele, né? Porque um vai para lá porque ama demais, o outro vai para lá porque, enfim, e assim vai. Né? Só para a gente pensar também, né? Ampliar um pouco e também tem saída, né? As saídas também estão nesses humanos aqui, né? Enfim, sei lá. Ela disse saída, ela tocou na questão da educação, a saída eu acho que está na educação, né? Eduque os homens e não será necessário, eduque os meninos e não será necessário castigar os homens. Eu gostei muito da palestra, é um assunto que assim, me encanta. Desde o meu estágio, eu sempre procurei estagiar dentro de uma assistência, né, prisional e tudo, só que não houve oportunidade. Enfim, tinha um monte de pergunta aqui que eu anotei, só que eu vou escolher a que eu acho mais importante para fazer. Também porque é um assunto que gera muita dicotomia, né? Muita coisa. Mas é o que eu penso, é a terceirização e privatização dos presídios. Eu queria ouvir um pouco de você isso. Uhum. Boa pergunta! Já? Ai, eu esqueço seu nome. É Aldri. Eu não esqueço de você, mas o nome aqui... Aldri, isso é um tema super interessante. Inclusive, ontem a gente também debateu e eu também tive diferenças lá com o professor que a gente conversou, porque assim, a questão da terceirização e da privatização, ela tá aí. É, a terceirização já ocorre, né? Já, e no Brasil... São você está falando dos presídios ou dos profissionais? Tá não, de tudo. Dos presídios, de tudo. Porque, tá. Tipo assim, eu penso o seguinte, tá sucateado, os presídios estão sucateados, quando eu vi aquela situação de revolta dentro de presídios, pessoas se matando, jogando, se decapitando, jogando cabeça para um lado, para o outro, então, né, realmente é uma coisa estarrecedora. Então aí você já começa a pensar nessa possibilidade de realmente privatizar totalmente o sistema. Só que aí tem aquela outra vertente que fala, vai começar a se capitalizar, né? Criar uma capitalização, esse movimento todo de dinheiro, de capitalismo, em cima da marginalidade, da mazela social, de tudo isso. Tem isso. Então, quer dizer, eu também não consigo pensar numa forma, eu queria ouvir qual o seu pensamento quanto a isso. Esse exemplo que ele está trazendo do que aconteceu, acho que ficou visível para o mundo todo, que esse ano o Brasil ele começa em sangue. Né? Infelizmente, 108 a 111 pessoas mortas nos presídios da região norte, e alguns também que aconteceu na região sudeste, em vários pontos do estado do Brasil, em alguns estados, presos com prisões superlotadas, eles se rebelam e eles começam a se manifestar. Óbvio que isso tem uma série de questões políticas, né? Isso tem questões também com organizações entre eles e com os próprios políticos, enfim. Mas eles começam a se matar entre eles. Então eles decapitam, aí pega a cabeça, mostra, aí o helicóptero vem, fuma aqui a cabeça, pedindo transferências, querendo ir para outros presídios, dizendo que estava lotado. Enfim, isso aconteceu assim, ao mesmo tempo em vários lugares. Incendiou presídio, aconteceu várias coisas. Então o Brasil ele começou muito agitado na área penitenciária, agora em 2017. A questão da terceirização e privatização no todo. Não estou falando de contratar uma equipe. Eu estou falando da estrutura. Eu estou falando da cozinha, da alimentação. Eu estou falando do serviço. De toda a instituição. Da instituição privatizada ou terceirizada, Minas Gerais é um estado pioneiro. É um estado que mais tem. Ele tem mais presídios que São Paulo, porque ele também é maior. Ele não tem mais presos em São Paulo, mas ele tem mais presídios. Ele tem 180 presídios, se eu não me engano. É mais disperso. Olha o tamanho do Brasil, gente. Só em São Paulo a gente tem 165, acho que só Minas deve ter. Enfim, é muito presídio mesmo. E aí a questão é, primeiro, não é construir mais presídio que vai resolver o problema da prisão. Não é. Porque quanto mais presídio tiver, vai continuar tendo mais presos. Essa não é a questão. A administração, a gestão da prisão, como ela ocorre? Primeiro, enquanto tiver, ela tem que ser deve ser administrada pelo Estado, como toda e qualquer outra. Saúde é do Estado, educação é do Estado e execução penal, porque lembrando que a prisão é uma política de execução penal, ela tem que ser do Estado. Só que nós estamos falando de qual Estado? Estado neoliberal. E o que o Estado neoliberal faz? Ele terceiriza, ele privatiza. O que ele faz? Ele abre caminho, ele não pode ter lucro. O Estado não pode lucrar. Então ele abre caminho para que os dele tenham o lucro. O que ele faz? Ele abre, ele diz que está defasado porque não está. O Estado não é defasado, o Estado tem dinheiro. O Estado não é falido. O Estado, o sistema capitalista, ele tem crises cíclicas conforme os interesses do próprio capital. Vocês já aprenderam isso. O que acontece nas prisões? Existe esse discurso de que as prisões, elas estão falidas. Elas estão falidas para quem? Preso, preso. Não, mas eu não falei que estava falando. Não, eu estou cateada. Não, eu estou fazendo. Eu estou fazendo só a leitura para você entender. Eu não estou falando que você disse. Eu estou só fazendo uma leitura ampla para chegar na privatização. Há esse discurso de que as prisões estão falidas. Isso há um discurso muito. Existem livros escritos: prisões falidas no Brasil. Existem livros. Para que se haja essa parceria público-privada. Não é? Já vou chegar em Portugal também, que a gente tem uma experiência aqui, que está acontecendo. O que que acontece com isso? Por enquanto, os profissionais assistentes sociais, respondendo a sua pergunta, não. Nós somos todos funcionários públicos em São Paulo, mas nos outros estados, sim. No estado do Rio de Janeiro, é a maioria. Então, eles começam pelas contratações. Aí eles vão para a cozinha. Aí eles contratam por licitação e abre lá a licitação e ganha uma empresa e leva a comida. Aí vem uma empresa que faz a limpeza. Aí vem uma empresa que. As empresas, por exemplo, que trabalham lá dentro, que não tem. Que tem isenção de impostos. E aí você cria o quê? Uma empresa dentro do presídio. O presídio ele vira. Uma empresa de exploração do quê? Essas pessoas que eu trouxe aqui, elas vão ser o quê? Por isso que há pessoas que defendem, inclusive, que são escravos. São escravos, porque não dominam o seu próprio corpo, não dominam a liberdade, não têm controle sobre si. São explorados com o trabalho, esses presos são. Há autores que defendem que o trabalho na prisão é um trabalho escravo, inclusive. Por que eu estou trazendo esses exemplos em relação à privatização? Porque ela está aí porque ela é própria daquele Estado. Esse Estado penal, ele também é um Estado neoliberal. Ele também é um Estado conservador que a gente conversava hoje. É o marco de um domingo, né? É a realidade. É o Estado capitalista na sua lógica neoliberal. Vou dar um exemplo daqui, de Portugal. Hoje, dos 49 presídios que vocês têm, um é parceria público-privada. O que Portugal fez? Bom, nós temos vários presídios, então nós criamos um para ser exemplo, um para ser chique. Porque os outros já são antigos, né, e tal, mas vamos dar uma bombada em um. Aí constrói, 2005, acho, né? Constrói, aquela coisa. Né? Tá? E fizeram com uma estrutura, mas já, bom, mas quem vai administrar não vai ser a SAF. Vai ser uma parceria público-privada. Com quem? Com alguém que tenha muita misericórdia. Vem essa da casa de misericórdia. E o que que eles, né, colocam? Bom, o que que eles fazem de diferente naquele estabelecimento? Primeiro, eles injetam a mão de obra ou a força de trabalho, não é? Eles levam a equipa lá para dentro, então lá eles têm uma equipa muito ampliada, terapeuta ocupacional, aquela equipa maravilhosa para poder atender a população, não é? Aí eles têm ginásio com bola de fisioterapia, nossa, tudo que vocês imaginam, uma creche, não é, professora, uma creche, com isso, com aquilo. Enfim, tem toda uma estrutura, não é? E há uma cantina. Há uma cantina onde as presas podem fazer compras. Diferentemente dos outros presídios, onde eu quero comprar uma tinta de cabelo, a presa escreve e recebe o produto. Lá ela vai até o mercado dentro do presídio e ela compra a própria tinta de cabelo dela e ela tem essa possibilidade de autonomia. Esse dinheiro que ela ganhou trabalhando lá dentro, em cêntimos, que no final do mês ela só pode gastar até 90 euros. Então ela já é limitada naquilo que ela pode gastar. Do que ela gasta, do que ela ganha, ela só pode gastar metade. Do que ela gasta, Eles têm de lucro. Você não falou que ela tem que trabalhar lá. Sim, trabalha lá. Ela trabalha. Trabalha. Então, no que ela trabalha, se ela ganhou 50 cêntimos por dia, não. 50 cêntimos, ela só pode usar 25 centavos, cêntimos. Só 25. Aí junta tudo. Se ela quer fazer compra aquela semana, não pode passar de 90 euros. Por que eu estou dizendo isso? Porque desse dinheiro que ela gasta para comprar a tinta e para comprar o leite da filha, para ela comprar tudo isso, eles conseguem, com essa parceria público-privada, tem um lucro, que não é lucro, porque eles não podem ter lucro, mas não é lucro. Mas eles conseguem levantar, fora tudo isso, 34 mil euros por ano. Só dessas compras. Para pagar a própria instituição, no caso. Esse dinheiro é um dinheiro que não pode ter lucro. A parceria público-privada não pode ter lucro. Tem que ser livre. É uma empresa sem fins lucrativos que faz a parceria público-privada. Diferente da privatização, que é uma interna. A privatização. Uma empresa entra na licitação e fala assim, eu vou controlar esse presídio. Esse presídio não pode ter lucro, mas ela pode arcar com as despesas de assistente social, psicólogo, professor. Ela pode produzir fontes para pagar esses profissionais. Não, ela pode comprar um óculos. Ela pode comprar um óculos para enxergar melhor, porque ela não está enxergando direito. Ela pode comprar uma agulha que furou a calça. Ela pode comprar coisas. Os presos. Mas quem paga os profissionais que atuam na instituição? A Santa Casa de Misericórdia. Por quê? Porque há uma verba do governo que é repassada para a Santa... Presta atenção no que eu estou falando. O governo... Se a privatização paga... Parceria público-privada. Aqui está a privatização. Olha onde está, olha aqui. Entenda onde está a privatização. Eu quero que vocês entendam onde está a privatização. A parceria público-privada. Olha o discurso do capitalismo. Aqui está a Santa Casa de Misericórdia. Aqui está o Estado. A estrutura do Estado é dela. A cadeia é toda do Estado. Eles agora vão ajudar. Ajudar a gerir. Como? Vem uma verba e eu mando a equipe. Não é? Só que quando eu estou lá, eu vou incentivar. E esse resultado da equipe vai também fazer esse giro. Giro no sentido de girar. Eu criei esse projeto aí na cantina e esse lucro, que não pode ser lucro, mas esse dinheiro que sobra, vamos dizer se essa sobra, de 34 mil euros por ano, a gente compra óculos, a gente compra agulha, a gente compra carrinho de bebê, a gente compra coisinhas com 34 mil euros por ano. Eu pensava que pagava os funcionários. Não, porque isso é a verba. Porque o que verba, o Estado é o seguinte, o que é a privatização? O Estado não dá conta e ele repassa para quem dá conta para fazer o serviço dele. É o que Minas Gerais faz. E eu vou te dizer mais sobre a privatização para você entender. A vantagem neste caso para o Estado é, por exemplo, eu no Estado pago a um assistente social de base, ou seja, 1.200 euros de salário. Mas na Santa Casa, eventualmente, paga 800 ou 900. Ele já me traz o pacote pronto. É logo uma dica. E eu não me responsabilizo com ele. Isto acontece naquela situação. Acontece no Instituto, numa medida que é o rendimento social de inserção. Isso é atribuição do Estado, mas quem gere, quem aplica a medida, isso tem a ver com o período histórico, com essa relação entre público ou privado, a gestão é privada, mas os bens são públicos. Então, mesmo as instituições como a Santa Casa, outras instituições que nós dizemos privadas de solidariedade social, são pagas pelo Estado para fazerem atividades que anteriormente eram exclusivamente assumidas pelo Estado. A Segurança Social é que assumia essas funções, que seriam correspondentes a rendas mínimas para nós. Agora são feitas por pessoas que são das instituições. Grande parte, não é só, mas grande parte por pessoas que têm a ver com essas instituições. Ora, isso é um aspecto que a gente precisa dar conta em termos da situação em Portugal. Então, a questão do tipo de Estado. Isto é uma questão central. Eu não sei, mas parece que funciona muito melhor quando privatizado. Não. Você acha melhor? Não, eu não acho melhor. Funciona, o serviço prestado funciona melhor quando privatizado. Essa é a ideia que eles querem. É uma ideia, é o que eu vejo. Okay. O presídio não funciona melhor quando está privatizado pra lá quem? Em Belo. Para quem? Para a sociedade. Para a sociedade, ok. Você respondeu a pergunta. Para a sociedade. E o preso? o preso que está numa instituição privada, ele tem mais, ele tem, vamos dizer que ele está empoderado de dignidade, mas ele tem mais dignidade do que aquele que perdeu a cabeça numa revolta. Bom, aí você está dizendo, porque aí é o que eu estou dizendo. Eu voltei nessa mesma unidade e conversei com uma presa e ela não consegue usar o ginásio. Ele está lá, mas ela não acessa. Não mudou a vida do preso, não mudou o acesso. Mudou a beleza do presídio, mas não mudou a vida. Então, em nível para mim, de serviço social, não teve interferência nenhuma. Então mudou. Então você não é a favor da privatização? Não, eu sou contrária, sou a favor de que o Estado seja responsável. Assuma as responsabilidades devidas. Até porque ele tem dinheiro para isso. Será que aí entra aquela dificuldade? Mas quando que ele vai? Porque o limite é que não se arrasa. É prisões. Não, mas a gente está falando é. É vendo. Mas é por isso que eu termino a minha fala perguntando a nossa resistência, qual é a nossa participação, qual é a nossa possibilidade de enfrentamento contra o movimento social. Porque se a gente não resistir, nós seremos sempre atropelados pelas privatizações, terceirizações, inclusive nós que somos funcionárias públicas, podemos perder os nossos espaços. Eu defendo de continuar sendo servidora pública no Estado até me aposentar. Por isso a gente grita fora Temer no Brasil, porque senão a gente vai perder até as muitas outras coisas mais. E o projeto neoliberal, ele vai para além de tudo isso que a gente está discutindo aqui. A gente até falou na semana passada, eu acho, assim, por exemplo, a redução da maioridade penal em relação ao Brasil, por exemplo, que, é de dizer, que era de 18, hoje eles querem passar para 16. E também nessa perspectiva do lucro da privatização da cadeia. Entende? Esse menino lá que a gente acabou de falar, o traçar o perfil dele, ele vai para a cadeia antes. Isso já está visando o lucro lá na frente. Essa parte que preocupa. Entende? Quanto a questão da privatização. Então, que vai mais. A mazela da sociedade gerar lucro. Isso, gerar lucro a partir da miséria humana. Que essa sociedade está dentro? É isso que a gente não pode perder de direção. Então, é fazer da barbárie, da miséria e tal, uma forma de gerar lucro. Primeiro foi muito bom ouvi-la. E porquê? Não é para trocar gargalhar destes a dizer ok. Não. É porque com a análise que parte, e portanto a gente tem que dizer os nomes, podemos dar nome às coisas, né? Então, aquilo que me parece, até pelas conversas que a Rosa teve com a Alberta aqui em relação ao tipo de orientação, ao tipo de posicionamento, muitas das vezes que ocorre em termos de serviço social, digamos que o que a Kelly nos traz, o que é que eu diria, é assistente social, é assistente social com uma formação no Brasil, que na sua formação de base, na graduação, já a sua formação foi alicerçada entre, digamos, uma formação que tem uma diretriz, e a diretriz é a análise da realidade, é uma análise crítica, é uma análise política, e que coloca o lugar, o significado da profissão nos diferentes espaços socioprofissionais. Quando você foi para o trabalho, não é? Quando foi para a prisão empresa, se calhar era naquela altura, mas quando isso acontece, você já tem um conjunto de referências. E o que eu gostaria de salientar é quão importante é, não é só a formação de base, é quão importante aquilo que nos disse em termos da sua própria investigação, certamente, mestrado e de doutoramento. E mais, como, e é outro aspecto que eu gostaria de salientar, é como isso faz a diferença, e essa direção da formação faz a diferença do entendimento que não é, em Portugal e em muitos outros países, não é a leitura da teoria social de Marx, das referências críticas que são fundamentais, são hegemónicas na diretriz da formação. E, portanto, de uma maneira geral, torna-se pastosa a formação, diria eu, com laivos de multidisciplinaridade, laivos de orientações pós-modernas, neopositivistas, conservadoras, ou seja, a formação, e nós em Portugal não temos, e isso também é fruto dos tempos que temos vivido com as questões do neoliberalismo. O neoliberalismo embateu frontalmente com a organização política dos assistentes sociais nos anos 80, que efetivamente, não numa lógica, mesmo nos anos 80, não numa lógica talvez de superação de uma sociedade capitalista, isso talvez não estivesse claramente colocado, mas claramente num Estado social e uma luta por um Estado social. Que, claro, com o projeto neoliberal, ele claramente é visível a toda a gente o seu desmantelamento. E a organização profissional que naquela altura se colocava a necessidade de haver uma ordem, a ordem dos agentes sociais, a organização, não só em termos corporativos, que era muito aquilo que foram as lutas dos anos 80, pela licenciatura, pela qualificação académica, e a transformação, a transformação do que é que isso traz do lugar da profissão nesta sociedade. Então não é questão de mais do mesmo ou qualificação porque agora se tem um grau académico ou porque se ganha mais com isso, porque se passou de facto a ganhar mais. Mas as implicações, o compromisso que de alguma maneira suplicou em termos do plano de estudos, que era um plano de estudos de 5 anos, com formação, de outro teor, que é, mas de alguma maneira, quando falou há pouco aqui, né, houve períodos na sociedade portuguesa em que isso de alguma maneira se refletiu. Mas o impacto foi tão forte que a resistência é muito frágil. E, portanto, aquilo que a Kelly traz é, e portanto, quando a Rosa diz, nos interpela a nós todos, é a questão da formação. A formação é um campo fundamental. E o debate que há necessariamente de ser feito relativamente às tendências da formação. Porque aquilo que nós, por exemplo, vocês hoje aqui assistiram, talvez não seja muito frequente, mas será raro, talvez, outras instituições de ensino superior com formação em serviço social terem acesso a ouvir aquilo que a Kelly aqui nos disse. Porquê? Porque a orientação, seja na graduação, no mestrado e no doutoramento, não produz, as orientações são de outro teor. Portanto, os resultados também não é para ser aquilo que aqui apresenta. Portanto, isso é, claro, e a questão da formação e essas orientações são fundamentais. O debate a fazer-se. É evidente, portanto, a resistência também sempre existiu. Agora, com formas diversas, não é? E muitas das vezes com, digamos, sem estar organizada, os alunos, houve períodos em que se organizaram, claramente que o desmonte também implica a desqualificação da mobilização estudantil, etc., a cooptação, isso não é no serviço social, isso é em termos gerais. E, portanto, só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada.